certo homem trabalhava há 30 anos em uma editora. Agora ele ocupava a função de revisor de textos. A empresa ficava em Nova York. E o nome deste homem era George Turkeblom. Acontece que o George, numa segunda-feira pela manhã, enquanto estava revisando um texto de um livro a respeito do coração, teve uma morte súbita e morreu sentado. Como ele usava óculos, e um óculos muito grosso, apesar de estar com os olhos fechados, ninguém notava. E ele ficou paralisado, morto, naquela posição de trabalho. E ficou assim na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. A sessão com 25 funcionários começou a sentir um cheiro horrível, mas ninguém localizava a origem daquele cheiro. E todos continuavam ocupados nos seus afazeres, cada um na sua própria função. Ninguém notou que o George estava morto há 5 dias. Quem descobriu que ele estava morto foi o homem da faxina, que no sábado foi tirar aquele mau cheiro, viu que o mau cheiro vinha da mesa do George, e o George estava lá naquela posição de trabalho, aquela posição típica que ele tinha já há anos e anos. O homem da faxina se aproximou dele e disse: "Com licença, seu George, posso olhar aqui debaixo da sua mesa?" E o George não se mexeu. O faxineiro estranhou aquilo e tocou no ombro do homem e disse: "Puxa, o senhor está trabalhando até de sábado." E o George não respondeu nada. Foi aí que o homem da faxina descobriu que o George estava morto. Acionou imediatamente a emergência, o socorro, veio uma ambulância, um resgate, e levaram o George petrificado, com aquele rigor mortis, naquela posição de quem estava sentado. Aí fizeram autópsia no hospital e descobriram que ele estava morto desde segunda-feira. E que a causa mortis tinha sido um ataque cardíaco fulminante. Os diretores da editora, bem como os gerentes e os colegas de trabalho, estão até hoje tentando descobrir como que ninguém notou que o George estava morto sentado à mesa já tinha 5 dias. Ninguém desconfiou, ninguém percebeu, ninguém falou com ele. E aí chegaram à conclusão que naquela empresa não tinha diálogo, que as pessoas eram extremamente individualistas. Mas a morte do George e aquela situação inédita fez com que as pessoas passassem a meditar como que tinha acontecido uma coisa daquela. E todo mundo deu a justificativa: "Bom, eu sou muito ocupado, eu coloco a cara no meu serviço e nem olho para os lados." E o outro dizia: "É, e a gente também não estranhou o George, porque o George era de falar pouco. O George era o primeiro a chegar no serviço. A gente dizia bom dia para ele, ele nunca respondia. E ele era o último a sair, sempre foi assim, durante 30 anos. No final do expediente a gente dizia boa tarde, e ele também não respondia, porque era um sujeito fechado. Ora, ninguém tinha o costume de conversar com o George também não tinha costume de conversar com ninguém, e ele morreu e ninguém percebeu." E outros diziam também: "Ah, o George era trabalho, o negócio dele era trabalho, ele só vivia para o trabalho, não vivia nem para a família, nem para ele mesmo, o negócio dele era o trabalho." Bom, esta história que parece uma piada, de fato aconteceu. E as pessoas estão passando por este mundo e se esquecendo do principal. Se preocupam com todas as coisas, menos com o mais importante. O George No momento em que teve o ataque cardíaco fulminante, estava justamente revisando os manuscritos de um livro escrito por um médico a respeito do coração. Quer dizer, uma perfeita ironia. Ele estava com um manuscrito de um livro sobre o coração, onde com certeza leu que pessoas que levam vidas sedentárias, isto é, sem exercícios, pessoas que fumam, que bebem, pessoas que se alimentam com coisas muito gordurosas, estão propensas a sofrer um ataque. George tinha lá, na sua revisão, toda a matéria que poderia ajudá-lo a viver. Mas ele estava lendo aquele texto profissionalmente, vendo apenas a gramática, corrigindo a ortografia, não para aplicar na sua própria vida. Deus colocou também manuscritos poderosos ao nosso alcance. Mas muita gente lê isto daqui e vê tecnicamente, ou apenas teologicamente, ou como um livro histórico, e desconhecem que esta é a palavra de Deus, com soluções antecipadas para a nossa vida e para o nosso dia a dia. E muita gente morre com este livro na mão e nem percebe que a sua hora está chegando. E há pessoas que vivem neste mundo sem se importar com a sua partida. Estão comprando, vendendo, negociando, fazendo planos, enfim, agitando, mas aquilo que realmente importa, poucos estão se preocupando. Por isso o Senhor Jesus contou uma parábola, uma ilustração, que você encontra ali no Evangelho de Lucas, capítulo 12. E a origem desta ilustração, que você vê a partir do versículo 13, foi que dois irmãos estavam brigando por causa de uma herança e foram procurar Jesus para que ele fizesse a partilha. E Jesus disse: quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Quer dizer, Jesus não está nem um pouco preocupado com as nossas questões materiais. E nos ensina através da parábola que ele conta em seguida, que a nossa preocupação não pode ser com as coisas apenas materiais, mas principalmente com as espirituais. A partir do versículo 15 nós lemos assim: e Jesus disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer pessoa não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? E Jesus concluiu essa parábola dizendo: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. A palavra está diante de você. Se você quer encontrar tesouros verdadeiros, eternos, permanentes, então leia a palavra de Deus. Se preocupe com a tua alma que está aí sedenta, faminta, habitando num corpo preocupado com as suas próprias necessidades. E comece a dar para a tua alma o alimento que ela precisa. O alimento que vem através da palavra de Deus. Torne-se rico, não segundo o conceito deste mundo, porque o mundo passa e a sua concupiscência também. Jesus disse, e a palavra diz, o Evangelho diz: mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Você não pode ser rico segundo o conceito deste mundo materialista, mas segundo o conceito eterno de Deus. Livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 17, encontramos Deus falando. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Este é o conselho de Deus para a tua vida, principalmente as tuas vestes lavadas. E as tuas vestes brancas purificadas só podem estar em estado impecável se for através do sangue de Jesus Cristo. Porque o livro de Apocalipse diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade santa pelas portas. Louco, louca, a tua alma brevemente será pedida. E de que valerá tudo o que você tem preparado e se preocupado? Apenas para amparar os teus descendentes, se é que você os tem? Se preocupe agora em adquirir o ouro da palavra de Deus. Não há tesouro mais precioso. Se enriqueça da verdade. Lave as tuas vestiduras. Torne-se rico diante de Deus. Esconda a vergonha da tua nudez. Unjas os olhos com colírio para que vejas de verdade. E você receba agora essa repreensão de Deus, porque Ele diz: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Coloque agora arrependimento no modo de vida que você está levando e se converta a Deus. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar na tua vida. Este corpo teu tem necessidades, mas a tua alma muito mais ainda. E Deus está batendo a porta do teu coração através do Espírito Santo, pedindo para entrar. Versículo 20, ele afirma: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Deus está batendo agora a porta do teu coração. Atenda este chamado, alegremente abra esta porta e deixe Deus entrar na tua vida. Mas isto só vai acontecer se você falar: entra, Senhor Jesus. Então diga: entre agora, Jesus, no meu coração. Eu abro, Senhor, a porta da minha casa para que o teu Espírito Santo entre dentro de mim e eu recebo Jesus Cristo como meu único, suficiente e exclusivo Salvador. Thank you.